Portal do Arrocha. Ô Miro, essa aqui também é sucesso. Já tá gravada nos corações. Acho que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Amigos e baladas, tudo isso deixei. E pra sair de casa sem você não mais sei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. É amor, não sei, mas me levou ao paraíso. Fazer amor. E se isso tudo vai durar? Eu não sei. Ei, moda romântica, chora coração, velho. Mirosmar, é. Por toda minha vida por você procurei. Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Um vento que te trouxe, eu ainda não sei. Mas bora, vá nos sonhos que um dia sonhei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo.